Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 10/3/2018. Eu prometo que não vou conseguir acabar isto hoje, devido a limitações temporais, cronosféricas, como queiram chamar. Alerta vermelho, alerta vermelho, vem a invasão. É impressão minha, ou os portugueses andam assim um bocado a exagerar no código de cores, cada vez que entopo uma sarjeta, em relação a algum tipo de mau tempo, comparativamente com o que tem acontecido no resto da Europa. Mas pronto, agasalhem-se, muita pena tenho dos vagabundos, dos nossos vagabundos, que foram deixados na mão do Estado. E por falar no deixar da mão do Estado, bem-vindos a todos que me estão a ouvir, todos nós estamos na mão do Estado. E como é que eu vou começar este podcast hoje? Que só vai acabar amanhã, muito provavelmente. Eu vou começar, se calhar, obviamente, vamos dar uma voltinha ao mundo, não é? Mas hoje, para variar um bocadinho, se calhar vamos começar por um palhaço. Porque toda a gente gosta de ir ao circo. Existe um primeiro-ministro no Canadá chamado Justin Trudeau, que é um espetáculo. Este homem é exatamente a réplica de tudo o que este plano do socialismo / globalismo continua a impor a nós, os portugueses, e à Europa, e Espanha, Itália, França, Alemanha, escolham. Qualquer país de Estado-membro que nem sequer precisa de estar dentro de um membro para ser candidato a fazer parte do Estado, que é uma coisa que eu acho irónica, como a Turquia e tal. Mas isto também, o arco perfeito no clipe final, porque depois vamos nos sentir muito culpados em relação... Isto é já para se prepararem para o clipe final, mais um daqueles que eu não vou comentar, mas vamos começar hoje pelo Canadá. Canadá, com o Justin Trudeau, o Sócrates lá deles. Pronto, então vamos lá começar, que é para eu também começar aqui a divagar. And quite frankly, the most common complaint I get from Canadians, from Canadian businesses, from people in general, is you're not bringing in enough immigrants, and that's a rare thing in this world. O homem acabou aqui de dizer o quê? Mão de obra barata. É só isso. Já, claro, então, manda vir mais migrantes. Ótimo. É, mas é a solução perfeita para o ambiente de autodestruição que nós continuamos a viver. Mas porrer. Quem é este Justin Trudeau? Este Justin Trudeau, lá está, devia ser a tese final para alguém que ainda queira ser um palhaço de circo, porque isto, o Hollywood continua, a política continua a ser o Hollywood das pessoas feias, e eu mais um clipe tenho para vocês depois, mas ainda tenho mais um. Vamos ouvir este multiculturalista, multi, só não é... É canadiano, pelos vistos. Changes in management are happening too, but like most, Dalhousie University's executive leadership still lacks visible minorities. So Dal is taking steps to close the gap, restricting who's eligible for a senior management position in student affairs. Because of a low representation of racially visible and indigenous people among our senior leadership at Dalhousie, that in the circumstances of this search, we were going to restrict applicants to only racially visible and indigenous applicants at this time. Excluding others from applying has generated some backlash, including this Toronto newspaper headline asking if it's an example of reverse discrimination. But this Dalhousie student, whose activism has brought her face-to-face with senior Dal management, says greater overall inclusion is critical. Even sitting at that table, I felt very uncomfortable as a racialized student trying to connect with other people. This is the first time Dal has imposed these restrictions to fill a senior administration job. But they have been applied before, notably in hiring 11 faculty members since 2012. We're bringing something new to the table. Ajay Parasram is one of Dell's so-called diversity hires. It's not just that I have brown skin, it's that I bring brown issues into my teaching, into my service, into my everyday work. But some advocates for disadvantaged groups don't like the job posting. This Nova Scotia activist points out Dal is cherry-picking who's eligible and excluding the disabled. Peraí. Pausa. Isto é uma universidade no Canadá, graças à legislação que o Trudeau anda a introduzir. Espetacular, não é? Dalhousie University. Portanto, uma pessoa que é, vamos dizer, destacada pelo seu mérito, sente-se mal representada em termos raciais. Afinal, onde é que está o racismo? Mas afinal, onde é que está o racismo? Mas será que a gente não precisa de gente competente para exercer as funções para levar este mundo a um rumo melhor? Não! Não, nós temos de ter um equilíbrio na mesa. Temos de ter queijo misto. Eu não percebo nada disto. Sinceramente. Mas, marxistas culturais, ouçam-me com atenção. Vocês precisam de identificar... Comam isto como discussão para logo à noite. Ponham os telemóveis no bolso, em silêncio. Caguem para a porcaria do Facebook e discutam entre vocês próprios a seguinte pergunta que eu tenho para vocês. Que defendem estas políticas da merda que não estão a trazer competência, estão a trazer o arco-íris legislativo do nosso futuro, e isso não me interessa para nada. Pergunta para vocês, por favor. Vamos usar o bom senso e não ponham numa categoria da treta. Vamos usar um bocado do bom senso. Vamos partir de um cenário utópico, em que toda a gente neste planeta é cor-de-rosa. Todos. Não há brancos, não há pretos, não há amarelos, não há 50 tons de cinzento, não há nada. Vamos imaginar que neste planeta somos todos cor-de-rosa. Mas acham que o povo não se vai continuar a matar uns aos outros porque uns acreditam nesta religião ou naquele clube, ou uns nasceram anões, ou são mulheres, ou são homens. Mas vocês estão parvinhos ou precisam de ir um bocado trabalhar e arregaçar a manga a ver se aprendem as lições da vida que aparentemente foram protegidos para protestar desta maneira atrás de um teclado? A sério! Mas a sério! Isto é o efeito do racismo reverso, porque não interessa a tua competência para atingires aquele posto, para estares num lugar de liderança, e quanto nós em Portugal nos podemos queixar de termos exatamente esses asnos, completamente como a Assunção Cristas, agora está com complexos megalomaníacos de achar que vai ser a próxima primeira-ministra de Portugal com 5% de intenção de voto. A sério? Porquê? Porque ela é mulher? É isso? Tanta liberdade, tanta escolha, tanta opção, tanta treta, é a mulher, vota nela. É só isso? Olha, é porque ela para mim é uma mulher pior que muitos homens que eu conheço. Mas vamos lá então acabar este clipe. Why not include them in that policy as well, which is best practice around the world when you have an affirmative action program? Dal says there is a reason for that exclusion. People with disabilities are not underrepresented at the university. The job posting is being launched this week. It could take months to select a winning candidate. Desculpem lá o silêncio intermitente, mas pronto, o critério de seleção de competência tem a ver com a cor. E eu atrevo-me a arriscar aqui a dizer, estando mais ou menos no meio da palete de cores, epá, a sério, então... É porque até o aparelho que eu estou aqui a usar veio da Finlândia, que não é um país propriamente da minha cor. Mas enfim, porque não viver neste mundo com baiá e meter, por exemplo, os brancos na equação, visto que os que estão vivos ainda hoje não têm culpa dos crimes que foram cometidos historicamente, e as outras raças, aparentemente, não estão muito interessadas em estudar a sua própria história para admitir o seu próprio genocídio, porque aparentemente é comum. Tudo bem, mas isto é o Canadá do Justin Trudeau. E o Justin Trudeau é um globalista, é a Merkel versão masculina, Ou se calhar feminina, porque se calhar a Merkel até lhe partia a boca numa luta mano a mano. Mas isto são os políticos, são os socialistas, são os globalistas, é toda a gente que passa por baixo do radar dos mídia porque está a pedalar a agenda deles. E não passam de atores. Isto foi a semana dos Oscars, porreiro. Não sei como é que as feministas ainda não reclamaram um nome feminino para o troféu. Se calhar está-lhes a falhar. A partir que os vestidos pretos do Me Too também já se tornou um bocado hipócrita demais, porque, enfim, não é? Quem me dera a mim poder abrir as pernas por 50 milhões de dólares, muitas escolhem essa opção e agora estão-se a queixar porque a carreira está um bocado fria. O entretenimento sempre funcionou à volta de perversos, e só quem o procura também, e não vamos falar da moda, e tudo bem, divirtam-se, epá, mamá a bucha, é assim, a indústria é assim. Não venham cá com tangas. Queres entrar no mundo do espetáculo? O teu casting passa mais por um couch casting, muitas vezes. E quando tu tens a tua mansão em Malibu, e agora estás um bocado apertada nas contas, não te venhas queixar porque jogaste o jogo enquanto rendeu, e esse é que é o jogo, e se calhar devíamos era estar a criticar é o que é esta indústria de Hollywood que anda a manipular a psique e a reescrever a história através de um filme com a campanha de marketing correta, faz de nós estes pensadores tão independentes que caímos na armadilha do marketing tão fácil porque vem estampado no copo do sumo da McDonald's a porcaria do filme que tu vais ter que assumir que é uma verdade histórica porque foi feita em filme. Isto é uma crítica ao indivíduo, de certa maneira. Só come quem quer, só vê como é, quem quer ver como a coisa não é. E isso é uma ilusão e é desta gente que andamos um bocado fartos. Mas para rematar, Hollywood e Canadá, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Epá, uma coisa tem tudo a ver com outra. Porque agora vamos ouvir um take não editado, porque esse também é um segredo, tanto dos filmes de Hollywood, a edição pode estragar um filme, como a edição de um político pode estragar o discurso dele. O Justin Trudeau, armado em ator, a repetir o seu take por 3 vezes, até lhe sair a propaganda da boca certa para ser noticiada sanitadamente para as mentes deturpadas que refilam com, por exemplo, as minhas opiniões. We import more steel than the Americans import. We have a significant trade surplus. The Americans have a significant trade surplus with us on steel, which means we buy steel from them, they buy steel from us. E ao fim do terceiro take, parabéns, acertaste na frase certa. Porque existe aqui uma mudança de tarifas do metal, porque tal como o Trump, que não é assim, enfim, eu prefiro o Trump à Clinton, pronto, sou honesto, mas eu nunca prefiro nenhum político que me seja, digamos, me seja, não, porque eu nem sequer tenho capacidade de voto, mas que seja apresentado ao mundo como uma opção de escolha. Porque neste mundo, com vários tons, continuamos a votar no branco ou no preto. E a Hillary Clinton também é uma criminosa de primeira classe. E eu tenho para aqui que eu continuo a acompanhar aquela porcaria dos mails do Podesta e do CNC. Que acho uma piada, porque para já o assunto está completamente confuso. Os mídias portugueses nem sequer se esforçam em tentar... estamos distraídos mais com a topeira, não é? Com os corruptos do futebol, que para mim nunca foi novidade nenhuma. Farto-me falar mal dessa merda em todos os podcasts praticamente que faço, mas tudo bem. Mas claro que continuam a haver aquelas alegações por parte dos democratas, porque houve o hack do DNC, e depois isto é um assunto que está assim um bocado diluído na cabeça das pessoas. Houve 2 hacks. Em particular, que causaram escândalo na campanha de Hillary Clinton. Houve o hack aos e-mails dela pessoal, que foi puxado para o WikiLeaks, que foi transferido a uma velocidade tão grande, que é a única cadastro digital que existe, a única pegada digital que existe, o hack, foi a velocidade da transferência, e a transferência nunca pode ser atribuída aos russos remotamente, porque basicamente a velocidade da transferência... dita que foi alguém em pessoa, num computador dentro do DNC, a fazer uma transferência do backup por um stick USB. E um stick USB no computador físico, onde toda essa informação está guardada, tem uma velocidade de transferência maior do que um hacker usando proxies. E quando nós estamos a falar de hackers, que é daquelas coisas que, pronto, lá está, eu continuo a criticar aquelas múmias que... legislam este mundo digital porque não têm qualquer tipo de noção, apesar de terem um laptop à frente e três smartphones na mão, eles não fazem puta ideia do que é que seguram. Não fazem puta ideia do potencial da tecnologia. E o hack aos mails de Hillary Clinton foi realmente devido à taxa de transferência, mas o povo anda desesperado na mesma. Estes marxistas culturais não se convencem. O cenário não vai de contra ao agrado deles, porque a intolerância deles é tão... A tolerância deles é tão intolerável que não toleram o lado oposto da questão e põem as mãos à volta das orelhas e fazem lá, lá, lá, lá, lá, e não estão para estar a ouvir a lógica a acontecer, por mais tempo que passe, que já vamos a caminhar a passos largos para os 2 anos destas insinuações de instabilizar ainda mais o planeta como ele anda, porque todos estavam à espera que a criminosa de Hillary Clinton, com um background tão grande em dar discursos para banqueiros a troco de alto cheque, para depois ter a complacência política para continuar a dar apoio a estas algemas do sistema financeiro a nível mundial, que continuam a prejudicar-nos até nós, portugueses, que é incrível. A taxa de transferência dos e-mails de Hillary Clinton só pode ter sido, com uma lógica concluída, feita por um stick USB por alguém interno, que já vos falei num podcast anterior também, foi alguém, recuem, rebobinem, que morreu num acidente de automóvel em que o motor até foi projetado a vários metros e muita gente desconfia que foi algum tipo de tecnologia que possa tomar cargo do teu próprio carro, visto que já há sistemas que até estacionam o teu carro sozinho. Pode ser paranoia, pode ser pancada, mas a lista de assassinatos da família Clinton já é tão extensa que podemos seguramente assumir que houve aqui algum tipo de interferência. E depois, claro, houve os mails do Podesta. Ora, o Podesta é uma múmia típica, igual a todas aquelas que temos no Parlamento, em que o e-mail dele foi hackado através de um phishing expedition, um PH phishing, que é, não passa mais do que mandares spoof e-mails a dizer faz um reset à tua password, reinsere a tua password, e estamos a falar de uma pessoa que isto foi oficialmente exposto, em que a password do e-mail dele era exatamente password, para verem a incompetência destas pessoas, porque em inglês, todos nós já passámos por esse campo, dizia insert password here. E ele introduziu a palavra password, porque era literalmente o que estava escrito na checkbox em cima. Vejam lá a estupidez do homem. A password do e-mail dele era password. Muito fácil, muito óbvio, até ele podia ter feito. A password do Podesta era password. Epá, eu não sei, eu acho isto cómico, pronto. Então vamos lá ouvir como é que as coisas andam em relação à propaganda que ainda continua a tentar ser disfarçada em relação à colusão da eleição do Trump com os russos. New evidence suggests Paul Manafort and the Podesta Group helped Russian officials establish business ties with Hillary Clinton and the Obama administration several years ago. This eventually led to a controversial Uranium One deal in the form of pay-to-play politics. Russia would take old warheads from the Soviet times, boil them down, turn them into peaceful uranium, and they would sell it to the United States. But that program was coming to an end during the Obama years, and the Russians wanted a new form of commercial sales. Since June 2009, Russia's state-owned enterprise Rosatom became increasingly interested in the Canadian mining company Uranium One, which produces uranium in Australia, South Africa, and North America. Uranium One at the time was expanding its mining in the former Soviet Republic of Kazakhstan. Russia, despite already having a sizable stake in the company, wanted full control of it. The problem is that Hillary Clinton's family foundation, the Clinton Foundation, was receiving tens of millions of dollars from shareholders in Uranium One who wanted the Russian government to acquire them because it would be a financial landfall. A former senior employee for the Podesta Group said back in 2013, Manafort, a prominent lobbyist for the Kremlin at the time, was in regular contact with John and Tony Podesta. The Podesta brothers have been prominent allies and donors of Hillary Clinton, who served as Secretary of State under the Obama administration. Manafort and the Podesta group helped Russian officials establish close ties with Clinton, as they were convinced she would be the next president of the United States. While that's going on, a funny set of things happen. Bill Clinton gets a speech for $500,000 from the Russians. John Podesta's brother gets a contract from the Russians. John Podesta gets put on a company that gets an investment from the Russians. Bill Clinton's foundation gets millions of dollars suddenly from people interested in these uranium deals. Subsequently, the Obama administration granted approvals to the acquisition of Uranium One by ARMZ Uranium Holding Company, a subsidiary of Rosatom. Hillary Clinton has repeatedly denied her role in the Uranium One deal, suggesting a lot more people in the Obama administration were also involved. There's no basis for any of that. The timing doesn't work. It happened in terms of the support for the foundation before I was Secretary of State. There were 9 government agencies who had to sign off on that deal. I was not personally involved because that wasn't something the Secretary of State did. The former employee... Well, peraí. Lá porque ela não era Secretária do Estado, a fundação tem o nome dela. Não seria de responsabilizar... Visto que, vamos dizer, pelo menos 50%, visto que o marido é que trouxe o último nome para o nome dela. Então aquilo tem o teu nome. Imaginem vocês. Vocês têm uma fundação para escapar aos impostos, seja lá o que for, com o vosso nome. Epá, convém tomar um bocado de atenção. E depois, lá porque ela não era secretária de Estado na altura. E então, que esfarrapado. Mas quer dizer... Tanto a ONU como os Estados Unidos continuam a pressionar a Rússia de uma maneira, e eu até tenho aqui uns clipes por causa agora da nova insinuação que fazem em relação à Coreia do Norte e à Síria. Mas quer dizer, mas a mulher está a bater bem, tipo a sacudir a caspa de cima dos seus próprios ombros. Então a fundação não tem o nome dela. Ela devia saber exatamente o que é que se passa e se envolveu mais pessoas. Mas então, aí passa-lhe um atestado de competência para ter sido a presidente que nunca foi dos Estados Unidos para continuar esta agenda globalística que basicamente demoniza os russos, mas vende-lhes o urânio que precisam para se defender. Mas que raio é que se passa aqui? Vamos acabar de ouvir o clipe. Employee for the Podesta Group says they believe the ongoing attempts to tie President Trump to Russia are baseless, as Manafort's efforts had been focused on securing the multi-billion dollar Uranium One deal all along. Meanwhile, Russia hardly had any commercial interest in U.S. real estate or any political interest in Donald Trump whatsoever, as few would expect an outsider to the Washington establishment to go on and become the President of the United States. Continua com dor de cotovelo. Estes marxistas culturais defendem esta mulher, pá, a unhas e dentes. Ela estava oposta contra o casamento homossexual até 2013. E agora vamos chamar o Trump misoginista e etc. Porque é a tática do costume. Mas ainda não acabou. Eu adoro isto. Porque estas tretas só passam na televisão quando interessa dentro da agenda. Porque estes clipes que eu vos mostro vão completamente de encontro. Vamos continuar a ouvir mais crimes dos Clinton. E eu não estou a ilibar o Trump de maneira nenhuma. Que é que se fodam todos. Mesmo. Quem aspira a ser do poder não devia ser líder para começar. Isso é logo a minha tese. Mas vamos continuar só para ouvirem a hipocrisia da situação. Porque agora... vão ser implicadas, digamos, as redes sociais, como eu também gosto de usar, não o Slavebook, obviamente, porque isso é uma armadilha, um data mining autêntico, e não estou interessado em cadastrar a minha vida de uma forma digital, de uma forma tão intensa, se não batem-me à porta muito rapidamente, mas vamos começar a ouvir, isto é um segmento dos 60 minutos, vamos ouvir. I understood early that Facebook was how Donald Trump was going to win. Twitter is how he talked to the people. Facebook was going to be how he won. And Facebook is how he won. I think so. I mean, I think Donald Trump won. But I think Facebook was the method. It was the highway in which his car drove on. And Brad Parscale was in the driver's seat. In the beginning of the campaign, he worked alone at home in San Antonio. But by the end, he had 100 people reporting to him. One of his main jobs was to send out carefully tailored, low-cost digital ads to millions of people. And these were ads on Facebook. Facebook, we did them on Twitter, Google search, other platforms. Facebook was the 500-pound gorilla, 80% of the budget kind of thing. Facebook's advertising technology helped President Obama in 2012. But today, Facebook offers something far more precise and sophisticated. While the president recently tweeted that Facebook was always anti-Trump, Parscale relied heavily on the company, particularly on its cutting-edge targeting tools. One of the best things Facebook did for you, I heard, was penetrate the rural vote. Is that correct? Yeah, so Facebook now lets you get to places, and places possibly that you would never go with TV ads. Now I could find 15 people in the Florida panhandle that I would never buy a TV commercial for. And we took opportunities that I think the other side didn't. Like what? Well, we had their staff embedded inside our offices. What? Yeah, Facebook employees would show up for work every day in our offices. Whoa, wait a minute. Facebook employees showed up at the Trump headquarters? Google employees and Twitter employees. E só gostava de evidenciar que tanto a CIA como o FBI têm um gabinete no edifício principal que gera o casariano Mark Zuckerberg, que é uma empresa afiliada no Silicon Valley, daí ser americana, daí a colusão russa ser isto. They were embedded in your campaign? I mean, like, they were there multiple days a week, 3-4 days a week, 2 days a week. What were they doing inside? Helping teach us how to use their platform. Helping you get elected? I asked each one of them by email. I want to know every single secret button, click, technology you have. I want to know everything you would tell Hillary's campaign plus some. And I want your people here to teach me how to use it. Inside? Yeah, I want them sitting right next to us. How do you know they weren't Trojan horses? Because I'd ask them to be Republicans and I would talk to them. Oh, you only wanted Republicans? I wanted people who supported Donald Trump from their companies. And that's what you got? Yeah, they already have divisions set up that way. What do you mean? They already have groups of people in their political divisions that are Republican, Democrat. You're kidding? Yeah, they're businesses. They're publicly traded companies with stock price. Did Hillary's campaign have someone embedded? I heard that they didn't accept any of their offers. So you're saying Facebook and the others offered an embed and they said no? That's what I've heard. People in the Clinton campaign confirmed that the offer was made and turned down. Cómico, cómico. E é exatamente esta gente que depois, através dos mídia, lê um post qualquer que caiu um Canadair que não foi confirmado e, afinal, os mídia é que ainda ficam chateados por terem passado por mentirosos, por andarem à procura de informação ilegítima nas redes sociais, porque eu também posso postar esta noite que vi o Bigfoot e faço um belo Photoshop e talvez adianta algumas polémicas, mas é exatamente este tipo de gente que nos anda, digamos, a informar. E só para rematar isto da colusão com a Rússia, porque afinal parece que a própria indústria informática, ou digamos de redes sociais que existe nos Estados Unidos, e eu depois vou criticar também esses grandes carolas, esses gurus informáticos que não conseguem andar sem esbarrar contra um vidro. Vamos ouvir a Megyn Kelly a falar numa entrevista com o embaixador russo em relação a este assunto todo, e depois as repercussões e a continuação da propaganda sem vergonha na cara que esta gente continua a tentar instabilizar o mundo porque andam tão chateadinhos com uma alegação absolutamente ridícula da interferência das eleições dos russos, quando a América nunca fez mais nada senão interferir. Nham, nham, nham, nham, nham, nham, nham. Como no podcast anterior, podem ouvir o diretor da CIA a responder com nham, nham, nham, nham, nham, nham, nham, que é clássico. Como é que a gente anda, então, em relação a estas alegações, fontes não oficiais, alguém que despejou a informação dentro do anonimato, mas depois temos o Julian Assange e temos a ser procurados e temos o Edward Snowden a explicar como é que esta treta funciona, que são ostracizados e querem ser julgados, mas quando convém perante a agenda um pretexto qualquer para a guerra, aí já as coisas fluem de uma maneira diferente. Russian citizens who have been indicted in the special counsel investigation. NBC's Megyn Kelly asked him about that today. We cannot respond to that if they do not violate Russian laws. Would this violate Russian law? I have to see first what they've done. Give us materials. Give us information. Hacking into the Democratic National Committee, creating interference in our election by creating bots that spread false information on Twitter, on Facebook, spreading misinformation when it comes to black... Calma, calma, calma. A mulher já está de boca cheia. O que é que eu vos disse? O hack do DNC, a taxa de transferência foi tão grande, só pode ter sido possível através de um stick USB. A password do outro era password. Ridículo. Porque são múmias com informação. Ele foi vítima de um phishing expedition. Ok? E depois, mesmo que haja IPs de russos a usar as ferramentas do Silicon Valley na Califórnia para alterar algum tipo de tendência, não passou da contratação de espaços publicitários por operações russas privadas lá, porque o IP veio de lá. E eu consigo fazer um spoof ao meu IP na boa. Se eu quiser hackar alguém, eu ligo-me a um proxy, do proxy ligo-me a outro, e ligo-me a outro, e ligo-me a outro, e só fica conveniente na narrativa para quem quiser capturar o proxy. E sim, existem bué proxies russos, bué proxies norte-coreanos, existem bué deles. Eu posso me ligar daqui, ali, dali para aqui, daqui para ali, dali para aqui, fazer o que tenho a fazer, e depois quem quiser fazer o backtrace está completamente fodido, a não ser que esteja a ser pago por uma instituição que tem uma agenda que usa estas coisas como propagação, e mesmo dando a volta completa, acaba por cair na Califórnia com estas plataformas que têm sempre o logotipo com branco e azul, muito estranhamente como uma bandeira de um estado ilegítimo que eu cá conheço. Como é que é? Mas faz alguma lógica. Estamos a ser legislados por múmias que não têm qualquer perícia informática a tentar causar morte, guerra e destruição de mulheres e crianças inocentes e civis, e depois vêm os carrascos todos num bote de borracha invadir a Europa. Muito agradecido, people. Muito agradecido. Vamos continuar a ouvir este clipe. Lives matter when it comes to our presidential election. That's what I'm talking about. With all due respect for you personally, with all due respect for Congress, you must have people with legal degrees. 100% you do. And people who are well-educated who must understand that we, Russia, cannot prosecute anyone if they have not violated Russian law. If you don't have a legal degree, I can explain to you. I do. Then you have to understand what it takes is an official request to the General Prosecutor of the Russian Federation. Give us a document. Give us an official request. You said that the last time, and now I'm back with an indictment. This has to go through official channels, not through the press or yelling and hollering in the United States Congress. We'll have much more of Megan's reporting from Russia in the coming days. Eu não estou aqui a defender os russos. Eu só acho é que se não fosse um homem como Vladimir Putin, nacionalista dentro do país dele, com a cabeça fria que tem, esta merda ainda havia de estar pior. Fora o desejo de toda a gente que queria ver a Hillary Clinton no governo dos Estados Unidos. Meu Deus! Epá, tentem projetar um bocado a cena que vem pela calha abaixo. É incrível. E depois toda a gente anda para aqui a falar dentro de opiniões de redes sociais, pá. Mas antes, peço desculpa, eu queria recuar mais uma vez para fincar a criminalidade que a família Clinton sempre tem vindo a exercer para obter o seu próprio poder, para enganar esta gente toda que critica toda a gente que tem uma voz diferente em nome da tolerância, são os maiores intolerantes do mundo. Vamos recuar até 1996 e vamos ouvir este clipe. How many Americans today remember what we did in Russia in 1996? My guess is most people under 40 or under 35 do not. Boris Yeltsin, who was the first post-Soviet president, when the Soviet Union ended and Gorbachev departed, Yeltsin was elected president, and he was embraced very firmly and fulsomely by the Clinton administration. Russia was in despair. He was in very bad shape politically and physically. He'd had bypass surgery. He was known to drink heavily. It had been observed on his visits to the United States. The polls showed him at about 4 or 5% with no chance to win. And Washington was in a panic because the main challenger was the new Communist Party of the Russian Federation, which By then, it had become a kind of social democratic party. It wasn't going to carry out a revolution, but there were many candidates. So what happened was, is the Clinton administration shopped around for people like Paul Manafort, people you can hire to come to your country and help you win elections. There are dozens, if not scores, of these so-called electoral experts, lobbyists for hire in Washington. They settled on a firm, and they went and they set up, and I was in Moscow in 1996 when the campaign began, so it was quite visible to me. They set up shop in what was called the Presidential Hotel. Estamos a falar em colusão. Atenção. Ui. Ainda estamos a falar numa fase em que a ex-União Soviética ainda estava-se a dissipar de certa maneira para ser a Rússia que nós conhecemos hoje em dia. Eu passei no meu podcast anterior os clipes da Victoria Nuland, a representante da embaixadora dos direitos humanos da ONU, que tão disse firmemente e disse, depois sabendo que os russos estavam a interceptar a chamada Fuck the EU, que são os nossos aliados, os Estados Unidos, com as suas guerras de instabilização em troca de recursos e conquista territorial em relação ao cão de ataque que continua ali a exercer a sua ilegalidade desde 1962. Vamos continuar a ouvir. Yeltsin hadn't paid pensions in Russia in about 3 years. Old people were dying. They weren't getting their pensions. Parece Portugal. Parece Pedrógão. Parece a obrigação da AT mandar estes velhotes de 92 anos limpar o terreno à volta. Parece irónico o lucro que o SNS teve este ano que passou, porque a saúde da gente é fazer-nos morrer o mais depressa possível para desocupar uma cama como um negócio, apesar da gente pagar por isto tudo, fora a ponte 25 de Abril, fora tudo. Já se esqueceram da ponte Entre Rios, caramba, em que morreram mesmo pessoas por causa da exploração do areal, por causa do coelho que andou a brincar com a situação. Resignou-se e agora é um comentador político. É por causa disto que... Vamos continuar a ouvir. Isto é tudo a mesma merda que acontece aqui. State employees were not being paid their wages. This was been the end of any electoral candidate. Clinton arranged for, I think it was, I may have the number wrong, a emergency $4 billion loan to Yeltsin through the International Monetary Fund. So the Clinton administration went all out. And I know personally, from what I was told at least, that there were at least two third-party candidates that would have taken votes from Yeltsin. And they were told by the Americans, if you don't get out of the race, you have no future at all, certainly not with us. And one dropped out, one stayed in. And so it's you have to get 51% of the vote in the first round to make it to the second. Yeltsin, neither Yeltsin nor the communist leader, Zhuganov, got it. So there was a second round, and Yeltsin won. All right, so the first thing to be said is we were very proud of that, the United States. So proud that Time magazine, shortly after the election, in 1996, put it on the cover of its magazine with the title something like, Yanks to the Rescue, How Washington Saved Yeltsin. 1996. Estão a perceber a piada? Estão a perceber a colusão? Mas o quê? Mas anda tudo maluco. Este é que é o problema destes keyboard warriors que andam a ameaçar de morte toda a gente e depois não têm os factos do lado deles, porque nasceram tarde demais para se lembrarem deles. Isto é um comentário generalista, porque há muita gente nova que tem o interesse de... E depois acaba por comentar como se... E depois acabam por ser ameaçados de... Meu Deus! Meu Deus! Mas lembram-se disto? Não! Não! Não, porque eu ainda andava a saltar do testículo esquerdo para o testículo direito, do saco do meu pai, em relação a sequer fazer um filho com a mulher certa... Para agora estarem a vomitar a sua ideologia intolerante em nome da tolerância, porque estão completamente desinformados da situação, mas completamente, mas uma coisa tão abismal, tão abismal que eu só lhes consigo aconselhar a porcaria de um espelho à frente deles. E quando eu digo um espelho não passa de um vidro com uma superfície tipo de alumínio refletora. E isto das redes sociais promovem sempre a tendência errada em nome deste globalismo que promove até a imagem do Boris Yeltsin, que era um bêbado. Que era um bêbado. Um gajo que só fazia figuras tristes em frente à câmara. Que arruinou a imagem de um país que é uma potência, eu até diria, talvez neste momento, a terceira maior potência a nível mundial, porque a segunda é a China e talvez ainda consiga encaixar Israel devido à sua ilegalidade pelo meio em termos de arsenal nuclear. E que raio de mentiras é que eles nos andam a propagar? Mentiras como esta. Isto é exatamente um 2 em 1. Em relação à propaganda que tem sido disseminada pelos mídia, que também nos chega a nós, e eu depois vou-vos já mostrar a competência em relação aos vidros e aos espelhos de quem anda a propagar essa incompetência. Mas quem é esta gente? Esta gente anda a propagar este tipo de informação para mentes lógicas. New evidence tonight of a sinister partnership between Kim Jong-un and the murderous regime of Syrian President Bashar al-Assad. A United Nations source tells CNN, North Korea has been sending supplies that could be used to produce chemical weapons to Syria. The source says a new unreleased UN report based on a secret investigation found that parts, including valves and thermometers used to turn those chemicals into deadly bombs, have been shipped by Kim's regime. It's very alarming because North Korea has the world's largest stockpile of chemical weapons and the technology to produce it, and Syria has repeatedly used chemical weapons and continues to do so against its own people. Mentira, mentira, mentira, mentira. Tanta mentira, ainda por cima, estão a usar uma mentira que já foi provada que é mentira, este contexto em particular, ainda querem misturar a Coreia do Norte na equação, porque o último alvo há de ser sempre o Irão. Ah, isto é tão frustrante. E isto é propagado por quem? Afinal, a colusão russa veio de redes sociais no Silicon Valley? Veio da Califórnia? É isto que acreditam? Então vamos acreditar nos tais génios, nos génios, que proporcionam a propaganda a quem acredita nestas merdas. We're used to hearing about the fancy perks at Bay Area tech offices, but not the hidden hazards. Apple employees have been left injured and bleeding after walking straight into glass walls at the spaceship campus in Cupertino. KPX5's Kitty Nielsen has the 911 calls. Sheriff Emergency 336, what's the address of the emergency? This isn't the way the new Apple Park wanted to get on the map. It's going to be one Apple Park, Cupertino. The new $5 billion spaceship campus opened right after the first of the year with a corporate-wide kickoff event led by Apple CEO Tim Cook. Apple Park has been built to reflect Apple's values for both technology and the environment. But the environment inside wasn't exactly employee-friendly. Almost immediately after the campus opened in January, people started getting hurt by accidentally walking into the building's glass walls. The San Francisco Chronicle got the recordings of the 911 calls for help. So we had an individual who ran into a glass wall pane. I walked into a glass door on the first floor of Apple Park. They are bleeding, slightly disoriented. A City of Cupertino building inspector, Albert Salvador, told us right after the 911 calls, Apple immediately tried to fix the problems. They put markings like these on the glass walls, and he says that fix appears to be working because in the last 2 months, they haven't gotten any more reports of injuries from people walking into walls. In Santa Clara, Katie Nielsen, KPIX5. Well, those markers Apple is using on the glass are nothing high-tech like you might expect. They're actually regular stickers. What do they think of next? O que é que eles vão pensar a seguir? Uau, estes génios. Eu agora vou ter que interromper este podcast por esta altura, mas estes génios esbarram contra vidros. Será que estão assim um bocado condicionados demais a estar a olhar para o próprio telemóvel? E eu trago mais clipes depois a seguir a continuar esta discussão, mas graças aos milagres da edição, depois isto tudo vai bater certo e amanhã eu continuo. E pronto, até já, vai ser um blip. Repeat after me. I, George Walker Bush, do solemnly. When George W. Bush took office in 2000, he brought with him Vice President Dick Cheney, Secretary of Defense Donald Rumsfeld, and Deputy Secretary for Defense Paul Wolfowitz, all of whom had served together previously in the administrations of Ronald Reagan and George H.W. Bush. Paul Wolfowitz, in particular, had long been recognized as the intellectual force behind a radical neoconservative fringe of the Republican Party. For years, Wolfowitz had been advancing the idea that the United States should reconsider its commitments to international treaties, international law, and multilateral organizations such as the United Nations. A radical plan for American military domination first surfaced during the administration of George H.W. Bush. In 1992, Paul Wolfowitz, working in the Department of Defense, was asked to write the first draft of a new national security strategy, a document entitled the Defense Planning Guidance. The most controversial elements of what would later come to be known as the Wolfowitz Doctrine were that the United States should dramatically increase defense spending, that it should be willing to take preemptive military action, and that it should be willing to use military force unilaterally, with or without allies. This new reliance on military force was necessary, according to Wolfowitz, to prevent the emergence of any future or potential rivals to American power, and to secure access to vital resources, especially Persian Gulf oil. Out of power during the Clinton presidency, Wolfowitz and his colleagues affiliated themselves with a number of influential conservative think tanks. In 2000, they would craft yet another proposed national security strategy, this one published by a right-wing think tank calling itself the Project for the New American Century. At its core, the document revived the Wolfowitz Doctrine. It called on the United States to increase the military budget by up to $100 billion, to deny other nations the use of outer space, and to adopt a more aggressive and unilateral foreign policy that would allow the United States to act offensively and preemptively in the world. The elimination of states like Iraq figured prominently in this grand vision. But even these hardline conservatives knew that the Wolfowitz Doctrine was likely too radical to win the support of the foreign policy establishment, their own Republican Party, and the American people. In their defining document, written in September of 2000, a full year before 9/11, they acknowledged that the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one. Absent, in their own chilling words, some catastrophic and catalyzing event, like a new Pearl Harbor. 1 year later, that event would arrive. E aqui estamos nós, novamente, uma semana depois, a acabar, tentar acabar este podcast, que até sinto já está uma semana datado, mas só para rematar, tenho aqui uns clipes realmente cómicos. Vamos lá então. Eu já perdi o fio à meada, obviamente, passou uma semana, não é? Mas ficou com, digamos, aqueles génios que trabalham na Apple a esbarrarem-se contra vidros, porque basicamente não passa. O que é que não passa? Não passa de as pessoas todas andarem a olhar para o telemóvel e não estarem a olhar para a frente. Também vão de contrapostos e os postos são sólidos e são atropelados. E por falar em atropelados, isto realmente começa-se a tornar um risco. Isto é um clipe vindo da Califórnia novamente, mas é um indicador do futuro, porque é a tendência que toda a gente segue maioritariamente, é exatamente a tendência que vem desta terrinha. E agora vamos ouvir, para já há aqui um aproveitamento político de difamar novamente as drogas leves, eu não sei se é no primeiro, se é no segundo, e depois chamar a atenção em certos aspectos, mas não sei por que raio é que contextualizam uma coisa que não tem nada a ver com o que realmente é óbvio, pelo menos na minha cabeça, em relação a tanta gente andar a ser atropelada. An inland Empire City is banning distracted walking. Yeah, in Montclair, pedestrians cannot be on their cell phones or wear headphones or earbuds while crossing an intersection. The city officials say there's been a big increase there in pedestrians dying in crashes. The penalty, if you get caught, a $100 fine the first time, up to $200 the second time, if it's within a year of the first offense, and up to $500 if you're busted again. Portanto, um gajo, se tiver a felicidade de sobreviver a uma espeta, mas também, claro, que aqui há uma responsabilidade pessoal, quer dizer, parem de olhar para a porcaria do telefone, especialmente quando atravessam a estrada, porque até os condutores que estão a conduzir a porcaria do carro que te vai atropelar, também estão a olhar para o telemóvel e, se calhar, ironicamente, a responder a um post teu qualquer, que é irónico. Vamos só ver o segundo clipe, não era este que apanhou aquela crítica que eu disse. According to a new study, people are being hit and killed by cars and trucks at a rate not seen in 25 years. Drinky Duncan reports smartphones and legal marijuana may be partially to blame. Simply walking has gotten more dangerous because of this routine sight. Pedestrians crossing a busy street, head down, glued to their cell phones, oblivious to the dangers just steps away. You caught me red-handed. I'm guilty as charged. Regularly. It's just a natural habit, unfortunately. I try not to do it when I'm crossing the street. According to a new report, 2017 is... Bacana, disse um hábito natural. Natural? Como assim? Os bebés nascem com um Nokia na mão? Projected to have nearly 6,000 deaths from people on foot who lost their lives in traffic fatalities, marking the second year in a row at numbers not seen in 25 years. Pedestrians now account for approximately 16% of all traffic deaths, compared to 11% just a few years ago. Jonathan Atkins is with the Governor's Highway Safety Association. We don't see any sign that the numbers are going to start going back in a safer direction. We're seeing less people killed in vehicles because vehicles are safer. More of us are buckling up. But as pedestrians, we don't have any new safety features. The rising trend in pedestrian fatalities, according to the report, coincides with legalization of recreational marijuana and growth in smartphone use. It's too dangerous. Don't do it. If you're walking, the last thing you want to see is a red light and then a car hitting you. New York and four other states each had more than 100 pedestrian deaths in the first 6 months of 2017. But here in New York City, pedestrian deaths have actually declined. That's because of an initiative that focuses on reducing the speed limit, as well as stricter enforcement of moving violations. Jerika Duncan, CBS News, New York. O que é que eles vão pensar a seguir? E pronto, é o que se passa, o pessoal anda a olhar para baixo e acaba por ser atropelado, tanto quem atropela como o atropelado. É uma tristeza, não sei, entretanto morreu o Stephen Hawking, pá, devíamos estar a olhar para as estrelas e não para os telemóveis. Mas de qualquer maneira, voltando à Califórnia, a Califórnia agora também está a sofrer, assim, um fenómeno muito engraçado, apesar dos vários que eles têm, que mais tarde ou mais cedo vão contaminar o mundo, enquanto a América for o império oficial. O que é que vem aí? Vem uma lei muito estranha, que eu acho que já falei num podcast anterior qualquer, em que qualquer crime cometido na Califórnia, como por exemplo roubar um carro, desde que o carro em tipo de valor nominal de comercial, de seguro, de seja o que for, esteja abaixo de 5 mil euros, ou qualquer delito cometido em que o valor roubado seja abaixo de 5 mil euros, dólares, caramba, abaixo de 5 mil dólares, não é considerado crime. O que, na minha cabeça, é simplesmente um convite a roubar. E então, que raio de fenómeno, após essa lei ter sido aprovada, pá, tipo há 3 ou 4 meses, não foi há muito tempo, o que é que anda para aqui a acontecer? Car break-ins are on the rise across the Bay Area, in fact. 2017 was a record-breaking year for our three largest cities. The KPX5's Don Lynn is on the top spots for smash and grabs. chances are this has happened to you or someone you know? We're seeing record numbers of car burglaries in San Francisco, San Jose, and Oakland. San Francisco leads the pack with 31,120 break-ins last year. In that same period, San Jose reported 6,476 car burglaries. San Jose police say that's the highest they have ever seen, a 17% increase compared to 2016. It's also a record in Oakland. 10,007 reported cases. That's up 32% compared to the previous year. Unlike San Francisco, where burglars target rental cars and tourist destinations, in Oakland, the majority of the break-ins are in commercial districts where people shop and dine. Oakland police say more than 60% of their cases happen west of Lake Merritt. We're talking about from West Oakland to downtown all the way up to Montclair. Fewer homicides, more burglaries. It's the opposite in East Oakland. Fewer burglaries, more homicides. So why the upticks? Well, the things left in cars have gotten more expensive over the years, like laptops and smartphones. Also, chances of getting caught are very slim. In San Francisco, it's less than 2%. Well, my car's been broken into 4 times already, and I just feel frustrated because there's nothing that's being done. Now I'm in the debate, should I sell my car? Should I not have a car at all? Even if I have 2 little kids, I need my car for my 2 little kids. If you're wondering, what are the police doing? Well, in San Francisco, the DA is asking the city for $1 million to form a burglary task force. But in most Bay Area cities, it's a low priority crime. And the statistical truth is very few car break-ins get solved. Que é, basicamente, tem tudo a ver com aquela lei que define o valor de que, o que é que algo possa ser crime. Mas já que estamos aqui na Califórnia, já que houve os Oscars e tudo, vamos curtir então um bocado assim o papel da polícia. Eu tenho para aqui um clipe, um não, são dois, eu já não me lembro se o primeiro é que é o mais insólito e o segundo é uma explicação, whatever. Mas isto realmente envolveu um assassinato, só para contextualizar um bocado a coisa, de duas pessoas, aparentemente, em que o suspeito, depois quando foi apreendido pela polícia, aconteceu algo que nunca dá nos filmes. É mesmo, é daquelas coisas na vida real que, sinceramente, eu não sei o que é que esta... Às vezes, enfim, não sei se é o baixo salário, saltar à frente de uma bala, mas realmente... Não sei o que é que se passa com tanta militarização, como costumam dizer, e depois acontecer eventos como estes, mas que, de certa maneira, também temos que dizer que são excepcionais. Não é sempre que acontecem, depois de ouvirem tudo vão compreender o porquê, mas ao mesmo tempo também, enfim, isto não é um ataque às forças policiais, porque os agentes da legislação têm que andar sempre a reboque do que é aprovado no Parlamento e nem sempre a lei é justa, nem sempre a justiça traz lei e por isso tudo se torna um bocado confuso e toda a gente quer fazer um bom trabalho e chegar a casa para jantar com a família e etc. Mas vamos então ouvir aqui um bocadinho de insólito e talvez até um bocado cómico, apesar da tragédia de ter havido realmente 2 vítimas. Coisas da vida real. San Francisco police say the man inside the RV is the murder suspect, accused of shooting 2 men in the Golden Gate Park panhandle earlier in the day, including a 28-year-old man who died from his wounds. Yeah, he's in there. He's in there laying down. Police say after the suspect, Joel Armstrong, carjacked a vehicle to get away, they tracked him to Alameda and DeHaro Streets. He refuses to come out after repeated orders. Mr. Armstrong, come out with your hands up! 3 people and a dog emerge, but the suspect stays inside. Get your hands up! Get your hands up! Moments later, police hear 2 shots fired from inside the RV. The officers fired back. Get the window! According to the police report, 7 officers fired 65 shots. The suspect fired 2 shots, a total of 67 shots. Nobody was hit. Boom! Uf, what? Ninguém foi atingido. Uf, epá, pronto, eu achei isto, apesar da tragédia, bastante cómico, porque no universo de 67 tiros à queima-roupa com 7 pessoas a atirar ao mesmo alvo, Enfim, pronto. E realmente, tenho aqui um clipe chamado Comic 2. Epá, vocês perdoem-me. Eu já não me lembro o que é que eu programei. Eu não consegui acabar isto na semana passada. Tenho pena. Isto anda, eu ando com a minha cronosfera, anda completamente desorganizada. Mas, independentemente disso, tenho aqui um Comic 2. Não sei o que é, pela descrição, deve ser um anúncio, uma treta qualquer. Vamos ouvir os dois ao mesmo tempo, seja eu e quem me esteja a ouvir, e depois a gente comenta. Vamos lá ver o que é isto. Help control cravings and lose weight with Contrave. It's FDA approved to help adults who are overweight or struggle with obesity lose weight and keep it off. Contrave is believed to work on two areas of the brain, your hunger center. I'm so hungry. And your reward system. Ice cream. French fries. To help control cravings. One ingredient in Contrave may increase suicidal thoughts or actions in some children, teens, and young adults in the first few months. Serious side effects are mood changes like depression and mania, seizures, increased blood pressure or heart rate, liver damage, glaucoma, allergic reactions, and hypoglycemia. Not for patients with uncontrolled blood pressure, seizure history. Whoa, whoa, whoa. É isso mesmo. Desculpa. Isto é mais um daqueles anúncios que passam no prime time dos Estados Unidos, porque a legislação deles assim os permite, de um antidepressivo que eu até vou rebobinar aqui um bocadinho. Tomem atenção. Isto é o máximo. Eu intitulei este clipe como Comic 2. Vejam lá. Isto não é cómico de maneira nenhuma, mas quer dizer. Parece que, não sei, o tubo catódico tem aquele poder de hipnotização dentro da mente e o subconsciente de quem o está a ver, que está a martelar dentro da própria psique, isto é que é, e acaba por ignorar o útil, apesar de um monte de advogados estar a ditar o como é que tem que ser feito o anúncio e pagar estes canais noticiosos milhões e milhões e milhões para se manterem no ar e nunca falarem mal do problema que realmente estes medicamentos psicotrópicos causam nas pessoas, que mudam o seu próprio comportamento e acabam por se fazer às vezes mais mal do que bem com, digamos, diagnósticos de doenças mentais que nem sequer existem, foram inventadas para vender um produto que é um desperdício químico, que atrofia as pessoas e custam os olhos da cara. É exatamente esta porcaria. Eu vou pôr isto outra vez. Tomem mesmo atenção. Tipo, vamos pôr numa balança. Eu vou passar este clipe outra vez. Peço desculpa. Mas vamos pôr numa balança o benefício e o malefício do que vem agregado em relação a esta promessa em troca de um compromisso que às vezes podia ser mais terapêutico, uma chapada, e olhaste ao espelho e vês a merda que andas a fazer, vês se aprendes a funcionar como deve ser, porque é fácil. Não é tão difícil como tu pensas, estás a ser escravo da tua própria, do teu próprio laxismo, do teu próprio, da tua preguiça. Ninguém te pode dizer a ti como é que, não te iluda, a primeira pessoa é sempre tu. E todos nós sabemos no fundo o que é que está mal. É só uma questão de ter coragem de te ouvir a ti próprio e admitires perante ti próprio que faz de ti muito mais, um homem muito maior do que aquele que bate sem ter argumento, o que não quer dizer que uma coisa iliba a outra, mas sinceramente às vezes também é de homem saber pedir desculpa, nem que seja ele próprio, para aprender a lição, para não repetir. Porque o sofrimento nunca vem só, o sofrimento propaga-se a todos os que nos rodeiam. E nós não podemos deixar essas pessoas que nunca nos deixaram mal, deixá-las mal. Faz parte da responsabilidade pessoal. Mas, lá estou a divagar, vamos mesmo, tipo, com os ouvidos abertos, 7.1, ouvir isto novamente e pôr na balança do bom e do mau, como simploriamente os nossos políticos nos obrigam a analisar o mundo na hora de ir à urna. Help control cravings and lose weight with Contrave. It's FDA approved to help adults who are overweight or struggle with obesity lose weight and keep it off. Contrave is believed to work on two areas of the brain, your hunger center. I'm so hungry. And your reward system. Ice cream. French fries. To help control cravings. One ingredient in Contrave may increase suicidal thoughts or actions in some children, teens, and young adults in the first few months. Serious side effects are mood changes like depression and mania, seizures, increased blood pressure or heart rate, liver damage, glaucoma, allergic reactions, and hypoglycemia. Not for patients with uncontrolled blood pressure, seizure history, anorexia, bulimia, drug or alcohol withdrawal, on bupropion, opioids, MAOIs, allergy to the ingredients, or pregnant. May cause nausea, constipation, headache, and vomiting. Reduce hunger, help control cravings with Contrave. Now you can talk to a doctor online and get free shipping at getcontravenow.com. Isto só para eliminar o apetite, parece-me um mau negócio. Em termos de contraindicações, tipo, meu Deus, o próprio tempo do anúncio é maioritariamente passado a dizer o que te vai fazer mal em troca de algo tão fútil do que é a promessa do que te possa vir a fazer bem caso jogues nesta lotaria arbitrária que ainda se calhar é tão... Está tão mal estudada ainda que com a combinação de tudo o resto, quem toma estas merdas já toma outras coisas, quando tudo é combinado ainda acaba por ter um efeito tão nefasto que de repente acabas de ser tu próprio e já não tens a química artilhada no teu cérebro para funcionar de uma forma racional e ficas de mão estendida e é uma tristeza e mesmo não caindo nestas armadilhas, esta armadilha é tão viável para todos nós, é dos meus maiores medos acabar um dia a ser um vagabundo, apesar do esforço que tenho praticado sempre, e no fim eu não sei porque esta vida está tão injusta, que é sempre aquela... Eu tenho a força para lutar, mas não sei até que ponto é que esta luta é a luta que vale a pena, porque basicamente montes de parasitas acabam por saírem-se bem melhor do que eu com o meu esforço e suor e ando a pagar a conta do coletivismo do qual eu não tenho aparentemente direito a exercer porque sou saudável e estou empregado e estou lixado. Eu dependo de mim próprio todos os dias para passar mais um dia. E é uma tristeza... Depois ver, enfim, os parasitas a curtir, parece aquele conto da formiga e do grilo, já não me lembro. Mas é, torna-se complicado. E voltando um bocado às tecnologias, é claro que depois, epá, eu realmente perdi para aqui um clipe, que a própria União Europeia está a processar a Microsoft em relação a este... caso que só encontrei aqui os dois clipes que estão a ser introduzidos no Senado americano em relação a violações de privacidade, como se até a própria Europa, eu não sei onde é que está esse clipe, mas eu tenho aqui um clipe também da Comissão Europeia estar a processar a Microsoft, alguns, eu agora não consigo encontrar. Que já estão-se a fazer ao cheque, e quem melhor que a União Europeia, que a gente conhece tão bem, estar muito preocupada com os direitos de privacidade do seu cidadão. Ah, mas contem-me outra anedota. Está-se tudo a fazer ao cheque, porque é daquelas tipo multicorporações privadas que valem mais do que o PIB de tantos países, que qualquer tipo de, digamos, um atalho legal que sirva para sacar um chequinho para eles é só uma dentadinha no dedo mindinho do pé. Não, não lhes custa grande coisa e para estes gananciosos, estes porcos e estes porcos financeiros que governam a porcaria da União Europeia em nome da humanidade andarem a matar pessoas num lado e a lucrar pelo outro com a pobreza de toda a gente, muito obrigado. Lá estão eles muito preocupados. Eu só tenho clipes dos Estados Unidos, mas o contexto é a mesma coisa, é a mesma treta. Eles estão muito preocupados em manter votos para continuarem a ocupar o seu cargo e terem todos os benefícios que o povo que paga por eles cada vez os vê mais cortados para eles continuarem a curtir nos seus iates, as suas belas orgias ali na costa da Tailândia, mas divirtam-se. Vamos então, onde é que anda aí o clipe? Isto um dia a mama vai acabar. Onde é que está o clipe? Então vamos começar, acho que este é o antecedente. It is Microsoft versus the Justice Department in the nation's highest court. Tomorrow, the U.S. Supreme Court will hear arguments over whether the government can seize data stored overseas. The case stems from a 2013 warrant and a drug investigation for emails from servers in Ireland. Microsoft says the domestic warrant does not cover data stored outside of the U.S. E pronto, e o que ouvimos aqui foi basicamente um loop legislativo em relação a onde é que a data pessoal, que mesmo que viole o país em particular, onde esteja, digamos, a corporação afiliada a, acaba por arranjar formas de fazer o data mining de toda a informação pessoal de toda a gente num país exterior que, por sua vez, também tem as suas leis, mas em termos internos, mas nada dita que tu possas explorar a informação de países que te mandam, que não são nacionais, digamos assim, e então é um open season, aí está tudo bem, e muitos dos servidores da Google e do Facebook estão no Estado de Israel também, porque eles trocam informação uns com os outros, porque mesmo que tenham uma legislação interna de que eu não posso espiar no meu cidadão, eles podem contratar um país externo para fazer isso por eles e mandar qualquer informação que depois dentro de um acordo de segurança, como um Patriot Act, haja sempre aquela exceção por causa da nova cláusula muito genérica do que é o terrorismo hoje em dia, acaba por ter este bypass. E lá estão eles a tentar-se fazer um check-in, não é? Basicamente, porque isto é muito proveitoso para mesmo o governante que representa o governo em particular, sabendo a corrupção que corre e como as coisas se mexem. Mas, ao mesmo tempo, tudo não passa de um discurso populista sobre um tópico assim muito difuso que a maior parte das pessoas não percebe e pode achar imediatamente que estão a fazer alguma coisa pela minha privacidade, quando cada vez os governos onde nós vivemos são muito mais intrusos na nossa vida pessoal, por isso não é por aí que a gente pode partir do critério que ele está com algum tipo de interesse público, porque num caso de tribunal não passa de um cheque e tudo continua na mesma, que te está a dar um bump. Isto é tipo a Assunção Cristas lá deles, que anda-se a tentar destacar com a sua percentagem abaixo das duas casas, dos dois dígitos. E isto é fartado a rir. Mas pronto, é assim. A tecnologia anda a ver as nossas vidas e eu ando a meter a minha vida nesta tecnologia. Não sei o que é que ando para aqui a fazer, mas pronto, está feito. Para vosso bel prazer, vou tentar editar isto o mais depressa possível e tal e coisa. E sei que tenho que parar aqui um clipe final, que é um clipe final muito, muito mau. Mas, basicamente, este é o meu... Bom, vamos dizer tecnicamente o meu segundo anúncio, visto que o primeiro foi aqueles comprimidos que tiram o apetite, mas podem tipo dar vontade de te matar. A ti próprio e talvez mais alguns. Vamos ouvir então o meu sponsor, pá, daquelas coisas que eu vou passar só para vocês, só para terem ideia que isto existe, e não vou comentar, até estou a dar o espaço, por isso não devo ser assim tão má pessoa quanto isso na hora de me quererem criticar. Apresento-vos isto pela ironia do que é. E até ao próximo podcast e espero conseguir arranjar mais tempo para vocês e para gravar isto, que eu gosto de gravar estas coisas. Clipe final. Fiquem bem. After 3.5 million Jews were murdered in Poland, including hundreds of thousands of kids, the Polish have approved a new law. I will go to jail. To jail. So listen, Polish people. What happened during the Holocaust was enough. Repeal this disgraceful law now. Now. Now. Now. Now. Jews will never again be silenced. The USA should suspend all ties with Poland. Before it's too late. And we will never agree to deny the Holocaust. In the name of 6 million Jews, sign our petition. The United States must suspend relations with Poland now. Sign the petition now. I am also in favor of suspension of relations with Poland until the Polish denial law is repealed. Go to www.neverdeny.org. American Jews, always with Israel.